Fecheiro 8. Querido Deus, nós sentamos em volta da mesa depois de jantar. Eu, a Xug, o Sou, a Xia, o Pugilista, a Odessa e duas outras manas da Sofia. A Sofia não vai durar, diz o Sou. Pois não, diz o Arpo. Ela me parece louca. E o que ela disse, diz a Xug, meu Deus. Nós temos de fazer alguma coisa, diz o Sou, e depressa. O que é que nós pode fazer? Pergunta a Xia. Parece exausta, desde que atiraram-lhe todos os filhos da Sofia e do Arpo para cima. Mas ela não baixa os braços. O cabelo um bocado sujo, a combinação à mostra, mas ela não baixa os braços. Tirar ela da cadeia, diz o Arpo. Nós pede dinamite para o pessoal que está a construir aquela ponte grande no fundo da rua e manda a prisão pelos ares. Cala-te a boca, Arpo, diz o Sou. Nós está a tentar pensar. Já sei, diz o pugilista. Nós leva uma arma para ela sem ninguém ver. Ele esfrega o queixo. Ou então uma lixa? Não, diz a Odessa. Eles vão atrás dela se ela fugir. Eu e a Xia não diz nada. Não sei o que ela está a pensar. Mas eu penso em anjos. Deus a descer do céu num carro e a voar muito baixo para levar a Sofia para casa. Eu vejo eles, claro como água. Anjos todos de branco. Cabelo branco e olhos branco. Parecem albinos. Deus também todo branco. Com ar de homem branco e robusto que trabalha num banco. Os anjos tocam símbalos. Um deles sopra a corneta. Deus solta uma grande labareda de fogo e de repente a Sofia está livre. Quem é a família negra do guarda? Pergunta o Sou. Ninguém diz nada. Por fim o pugilista fala. Como é que ele chama? Pergunta. Hodges, diz o Harpo. Bubber Hodges. É o rapaz do Henry Hodges, diz o Sou. Costumava viver na casa do velho Hodges. Tem um irmão que chama Jimmy? Pergunta a Xia. Sim, diz o Sou. O irmão se chama Jimmy. Casou com a pequena dos Quitman. O pai é dono da loja de ferragens. Tu lhes conheces? A Xia baixa a cabeça, murmura qualquer coisa. O quê? Pergunta o Sou. A Xia fica vermelha. Murmura outra vez. Ele é teu quê? Pergunta o Sou. Primo, diz ela. O Sou lhe olha. O pai, diz ela. Olha para o Arpo. Olha para o chão. Ele sabe alguma coisa sobre isso? Pergunta o Sou. Sim, diz ela. Tem três filhos da minha mãezinha. Dois mais novo que eu. O irmão sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou Sou. Uma vez ele veio na casa com o Sou Jimmy. Deu moedas para todos. Disse que nós tinha mesmo cara de Hodges. O Sou chega para trás na cadeira. Lança à Xia uma boa olhadela da cabeça aos pés. A Xia afasta o cabelo castanho, oleoso da cara. Sim, diz o Sou. Estou a ver as parecenças. Deixa cair a cadeira no chão. Bom, pelo visto é tu que vai. Vai onde? Pergunta a Xia. Falar com o guarda. Ele é teu tio. Querido Deus, nós veste a Xia como uma mulher branca, só que as roupas dela estão remendadas. Tem um vestido engomado e passado a ferro, sapatos cambados de salto alto e um chapéu velho que alguém deu para a Xug. Nós lhe deu uma velha carteira que parece uma manta de retalhos e uma bibliazinha pequena. Nós lhe lava o cabelo e tira toda a gordura. Depois eu prendo ele com duas tranças cruzadas no cimo da cabeça. Nós lhe lava tão bem lavada que cheira como um bom chão limpo. E eu digo o quê? Pergunta ela. Diz que está a viver com o marido da Sofia E o marido diz: a Sofia não está a ser bem castigada. Diz que ela ri, porque faz desguarda tolo. Diz que ela está muito bem onde está. Até é feliz, desde que não obriguem ela a ser criada de nenhuma mulher branca. Meu Deus, diz a Chia, tenho de dizer isso tudo? Se ele perguntar quem você és, tu recorda para ele. Fala que aquela moeda ele te deu significou muito para ti. Isso foi há 15 anos, diz a Chia. Ele não lembra disso. Faz que ele vê o sangue Hodges que decorre nas veias, diz a Odessa. Ele vai lembrar. Diz para ele, tu acha que se deve fazer justiça. Mas não esquece de lhe dizer que tu está vivendo com o marido da Sofia, avisa a Shug. Não esquece de falar a parte que ela está feliz onde está, que o pior podia acontecer para ela era ser criada de uma mulher branca. Não sei, diz o pugilista. Isso me parece demasiado tio Tom. Nota. Personagem do livro Uncle Tom's Cabin, de Harriet Beecher Stowe, traduzido em português como A Cabana do Pai Tomás. A expressão tio Tom passou a designar um negro que se mostra subserviente para com os brancos. Fim de nota. A Shug bufa. O tio Tom não chamava tio à tua mente. Querido Deus, a pobre da Chia volta para casa a cochear, com o vestido rasgado, sem o chapéu e com um dos saltos do sapato partido. O que é que aconteceu? Nós pergunta-lhe. Ele viu o sangue Hodges nas minhas veias, diz ela, e não gostou nada, nada. O Harpo sai fora do carro e sobe os degraus. Ele espancou a minha esposa, violou a minha mulher, diz ele. Eu devia lá voltar com armas, talvez até deitar fogo na prisão e lhes queimar todos. Cala-te a boca, Harpo, diz a Chia. Eu conto. E ela conta. Assim que botei o pé na porta, ele lembrou da minha cara. O que é que ele disse? Nós pergunta. Disse. O que é que tu queres? Eu respondi. Eu estou aqui derivado de ter interesse que se faça justiça. O que é que tu queres? Perguntou ele outra vez. Eu disse o que vocês todo mandou. Que a Sofia não estava a ser castigada como merece. Que ela, forte como é, estava feliz na prisão. Que o único medo dela era ser criada de uma mulher branca. Sabia, foi assim que começou a discussão, disse eu. A mulher do presidente da Câmara pediu para Sofia ser criada dela. A Sofia diz, nunca vai ser nada de nenhuma mulher branca, muito menos criada. Ai, sim, disse ele, sempre olhando para mim com muita atenção. Sim, senhor, disse eu, a prisão é ótima para ela, digo. Levar e passar a ferro é o que ela faz o dia todo em casa. Tem 6 filhos. Ai, sim, disse ele. Saiu de trás da secretária. Debruçou sobre a minha cadeira. Quem é a tua família? Perguntou ele. Eu lhe disse o nome da minha mãezinha, o nome da minha avó, o nome do avô. Quem é o teu pai? Perguntou ele. A quem tu foi buscar esses olhos? Eu não tenho pai, disse eu. Deixa-te tretas, disse ele. Já lhe vi antes, não já? Sim, senhor. Uma vez, há 10 anos, quando eu era menina, o senhor me deu uma moeda. Eu fico muito agradecida, disse eu. Não lembro disso, disse ele. O senhor foi na minha casa com o amigo da minha mãezinha, o Sr. Jimmy. A Chia olha para todos nós. Depois inspira fundo, murmura. O que foi? Pergunta a Odessa. Sim, diz a Shug. Se não podes contar para nós, para quem tu vai contar? Para Deus? Ele me tirou o chapéu, conta a Chia. Me mandou desapertar o vestido. Ela deixa cair a cabeça, esconde a cara nas mãos. Meu Deus, diz a Odessa, e é teu tio. Ele diz que se era meu tio, não me fazia aquilo, porque era pecado. Mas assim, era só um bocado de fornicação. Toda a gente é culpada de fornicar. Ela levanta a cara para o Harpo. Harpo, diz ela, tu me ama de verdade ou ama só a minha cor? O Harpo responde, eu te amo, tia. Ajoelha e tenta abraçar a cintura dela. Ela levanta. O meu nome é Mary Agnes, diz ela. Querido Deus, 6 meses depois da Mary Agnes ter ido buscar a Sofia na prisão, ela começa a cantar. Primeiro canta as músicas da Shug, depois começa a inventar músicas da cabeça dela. Tem o tipo de voz que nós não imagina nunca a tentar cantar uma música. É um fiozinho de voz, aguda, parece miado. Mas a Mary Agnes não se rala com isso. Logo, logo nós se habitua. E depois nós começa a gostar muito. O Harpo não sabe o que pensar. Me parece estranho, diz ele para mim e para o som. Tão de repente faz-me lembrar um gramofone. Está calado num canto durante um ano, como uma sepultura. Depois nós bota um disco e ele ganha vida. Será que ela ainda está raivada por a Sofia ter-lhe arrancado 2 dentes? Pergunto. Sim, está raivada. Mas para que serve a raiva? Ela não é má. Sabe que a vida da Sofia é muito dura nesse momento. Ela se dá bem com os meninos? Pergunta o Sou. Eles lhe adoram, diz o Harpo. Ela lhes deixa fazer tudo o que querem. Ai, ai, digo. Mas a Odessa e as outra mana da Sofia estão sempre disponível para pôr ordem. Elas criam os meninos com disciplina militar. A Chia canta. Eles me chamam Amarela como se Amarela fosse o meu nome. Eles me chamam Amarela como se Amarela fosse o meu nome. Mas se Amarela é um nome, por que é que preta não é também? Porque se eu diz olá preta, Deus, ela vai dar cabo de mim. Querido Deus, hoje a Sofia me disse, não entendo. O quê? Perguntei. Para que nós ainda não lhes matou? 3 anos depois da sova, ela já não está na lavandaria. Recuperou as cores e o peso. Voltou a parecer a mesma de antes. Só não para de pensar em matar alguém. São muitos, digo. Nós está em minoria desde o princípio. Mas penso que com os anos nós vai derrubar 1 ou 2 aqui e ali. Nós senta num caixote velho na beira do quintal da menina Millie. Tem pregos ferrugentos espetado no fundo e quando nós mexe, eles rangem contra a madeira. O trabalho da Sofia é ver as crianças jogar à bola. O menino atira a bola para a menina. Ela tenta lhe apanhar de olhos fechados. A bola rebola para baixo do pé da Sofia. Lança-me a bola, diz o menino com as mãos na anca. Lança-me a bola. A Sofia murmura para dentro, meio para mim. Estou aqui para ver e não para lançar, diz ela. Não se mexe para pegar a bola. Tu não ouves eu falar contigo? Grita ele. Tenho uns 6 anos, cabelo castanho, olhos azul gelo. Ele vem todo assanhado para junto de nós. Puxa a perna atrás e tenta dar um pontapé na perna da Sofia. Ela afasta o pé para o lado e ele grita. O que foi? Pergunto. Ele espetou o pé num prego ferrugento, diz a Sofia. E o sangue pinga do sapato dele. A maninha vem ver ele chorar. Ele fica cada vez mais vermelho. Chama pela mãezinha. A menina Millie vem a correr. Tem medo da Sofia. Sempre que fala com ela, parece esperar o pior. Também não aproxima muito. Quando está a uns metros de nós, faz sinal para o Billy se chegar a ela. O meu pé, diz ele para ela, Foi a Sofia? Perguntei ela. A menina fala. O Billy se magoou sozinho, diz ela, a tentar dar um pontapé na perna de Sofia. A menina adora a Sofia, lhe defende sempre. A Sofia nem repara. É tão surda para a menina como para o mano dela. A menina Millie olha para ela, põe o braço no ombro do Billy e os dois cocheia até na porta da traseira e entra na casa. A menina vai atrás, nos dizendo adeus. Ela parece uma menina querida, digo para Sofia. Quem? Ela franze a testa. A menina, digo. Como é que chamam ela? Eleanor Jane? Sim, diz a Sofia com o ar todo baralhado. Não sei para que ela nasceu. Pelo menos em relação ao espertinho, digo eu. Nós não temos de pensar nisso. Ela ri. Menina Sally, diz ela, tu tá louca de todo. É a primeira vez que eu ouvo ela rir nos últimos 3 anos. Querido Deus, a Sofia conseguia fazer um morto rir, derivado da maneira como fala das pessoas para quem trabalha. Eles têm o descaramento de tentar nos convencer que a escravatura falhou por nossa culpa, diz a Sofia, como se nós não tivesse cabeça suficiente para fazer ela funcionar, sempre a partir cabos de enxada e a largar as mulas no campo de trigo. O que eu não entendo é como as coisas que eles constroem podem durar mais que um dia. Eles são atrasados, diz ela, azelhas e azarados. O presidente comprou um carro novo para a menina Millie. Porque ela disse se as pessoas de cor podem ter automóvel, então ela já devia ter um há muito tempo. Por isso ele lhe comprou um carro, só que se recusou a lhe ensinar a conduzir. Todos os dias, quando chega na casa, ele olha para ela a olhar para o carro pela janela e pergunta: você estás a gostar do carro, menina Millie? Ela salta do sofá, assanhada, e bate com a porta da casa de banho. Ela não tem amigos. Um dia, ela me diz, o carro está parado no quintal há 2 meses, Sofia. Tu sabes conduzir? Deve ter lembrado a primeira vez que me viu junto do carro do Buster Broadnecks. Sim, senhora, disse eu. Eu estava a limpar que nem uma escrava. Aquela coluna grande que eles têm no fundo da escada. Eles são muito esquisitos com aquela coluna. Não pode nunca ter de dadas. Tu me ensina? Disse ela. Um dos meninos da Sofia interrompe, o mais velho. É alto e bonito, sempre sério. E também muito assanhado. Ele diz, não usa a palavra escrava, mãezinha. A Sofia diz, porquê? Eles me botou numa despensazinha por baixo da casa, quase tão pequena como o alpendre da Odessa, e gelada no inverno. Eu estou no serviço deles noite e dia. Não deixam-me ver os meus filhos. Não deixam-me ver nenhum homem. No fim de 5 anos, deixam eu te ver uma vez por ano. Eu sou uma escrava, diz ela. Que outro nome tu lhe chamaria? Uma prisioneira. Diz ele. A Sofia continua a história, mas olha para ele. Como se tem orgulho, ele, ser dela. Por isso eu disse, sim, senhora, eu posso lhe ensinar, se é o mesmo tipo de carro que eu conheço. Quando dou por mim, lá vou eu e a menina Millie no carro, rua acima, rua abaixo. Primeiro eu conduzo e ela vê. A seguir começa ela a tentar conduzir e eu vê. Rua acima, rua abaixo. Depois de eu fazer o mata-bicho e do servir, de levar a louça e varrer o chão, e antes de ir buscar o correio na caixa no fundo da rua, eu tenho de dar aula de condução para a menina Millie. Passado um tempo, ela apanha o jeito, mais ou menos. Depois, aprende mesmo. E um dia, quando nós volta para casa, ela me diz, vou-te levar na tua casa de carro. Assim, sem mais nem menos. Na minha casa? Pergunto. Sim, diz ela, na tua casa. Tu não vais na tua casa nem vê os teus filhos há um tempo, diz ela. Pois não? Não, senhora. Há 5 anos. Ela diz. É uma pena. Vai buscar as tuas coisas imediatamente. Pronto, é Natal. Vai buscar as tuas coisas. Tu podes ficar o dia inteiro. Para um dia inteiro eu não preciso nada. Só o que tenho no corpo, digo. Muito bem, diz ela. Muito bem, entra. Eu estava tão habituada, diz a Sofia, a sentar no lado dela, a lhe ensinar a conduzir, que eu sentou automaticamente no banco da frente. Ela ficou parada do lado de fora do carro a tossicar. Por fim diz, Sofia, com uma gargalhadazinha, nós está no sul. Sim, senhora, digo. Ela tossica, ri outra vez. Olha para onde tu está sentada, diz ela. Tu sentada onde te sento sempre. Pois é esse o problema, diz ela. Tu alguma vez viu uma pessoa branca e uma de cor sentadas lado a lado num carro, quando uma não está a ensinar a outra a conduzir ou limpar? Eu saio do carro, abro a porta de trás e entro. Ela senta na frente. Lá vai nós, rua abaixo, a menina Millie, com o cabelo a voar pela janela fora. A paisagem é muito bonita aqui, diz ela, quando nós chega na estrada do condado de Marshall, quase na casa da Odessa. Sim, senhora, respondo. Depois nós para no quintal e todos os meninos se juntam em volta do carro. Ninguém disse para eles que eu vinha. Por isso não sabem quem eu é. A não ser os dois mais velhos, se atiram para cima de mim e me abraçam. E depois os pequeninos todos também começam a me abraçar. Acho que eles nem repararam. Eu estava sentada no banco de trás de um carro. A Odessa e o Jack saem depois de eu descer do automóvel. Por isso eles não o viu. Nós fica todos aos beijos e abraço uns nos outros, a menina Millie parada a observar. No fim, ela se inclina na janela do carro e diz, Sofia, tu só tens o resto do dia. Volto para te buscar às 5 horas. Os meninos estavam me puxando para dentro de casa. Por isso, por cima do ombro, eu disse, sim, senhora. E pensei, ouvi ela ir embora. Mas passados 15 minutos, a Marianne diz, aquela senhora branca ainda está lá fora. Talvez ela quer ficar à espera para te levar de volta, diz o Jack. Talvez está doente, diz a Odessa. Tu estás sempre a dizer que ela tem pouca saúde. Eu fui no carro, conta a Sofia. E vocês sabem qual era o problema? O problema é que ela não sabe fazer nada a não ser andar para a frente. E o quintal do Jack e da Odessa tem árvores a mais para isso. Sofia, diz ela, como é que faz marcha atrás? Me inclino para dentro da janela e tento-lhe mostrar como se mete as mudanças. Mas ela está toda nervosa. E todos os meninos e a Odessa e o Jack estão parados no alpendre a lhe observar. Eu dou a volta no outro lado. Tento explicar com a cabeça enfiada pela janela. Ela mete mudanças que nem uma louca. Tem o nariz vermelho e parece raivada e frustrada. Eu sobe para o banco de trás, me inclino para o banco da frente, tentando-lhe mostrar como funciona as mudanças. Não acontece nada. De repente o carro para de fazer ruído. O motor foi abaixo. Não se preocupe, digo. O Jack, o marido da Odessa, leva a senhora na sua casa. Está ali a carrinha dele. Ah, diz ela. Eu não posso ir numa carrinha com um homem desconhecido de cor. Eu pedo à Odessa para ir também, digo. Assim eu podia passar um bocadinho com os meninos, pensei. Mas ela diz, não, eu também não conheço ela. Assim, eu e o Jack acaba por levar ela em casa na carrinha. Depois o Jack leva eu à vila para ir buscar um mecânico. E às 5 horas eu levo o carro da menina Millie de volta para a casa dela. Passei 15 minutos com os meus filhos. E ela anda há meses a dizer que eu é uma ingrata. Os brancos são uma verdadeira desgraça, diz a Sofia. Querido Deus, a Shug escreve que tem uma grande surpresa e vai trazer ela para casa no Natal. Nós se interroga o que será. O Sol pensa que é um carro para ele. A Shug está a ganhar muito dinheiro agora. Anda sempre vestida com peles, seda e cetim também, e chapéus feitos de ouro. Na manhã de Natal, nós houve um motor junto de casa. Nós espreita lá para fora. Pópilas, diz o Sou, enfiando as calças. Ele corre para a porta. Eu fico parada na frente do espelho a tentar fazer qualquer coisa com o meu cabelo. É curto demais para ser comprido. E comprido demais para ser curto. É liso demais para ser encarapinhado e encarapinhado demais para ser liso. Também não tem uma cor certa. Desisto e prendo ele com um pano. Eu ouvo a Shug gritar. Oh, Albert! Ele diz, Shug! Eu sei que ele se abraça. Depois eu não ouvo mais nada. Saio a correr porta fora. Shug, digo, estico os braços. Mas logo, um homem magro, com os dentes grandes e suspensórios vermelho, aparece-me na frente. Antes que eu consiga perceber quem é o dono dele, ele me abraça. Menina Sally, diz ele. Ai, menina Sally, ouvi falar tanto de você. Tenho a impressão que nós é velhos amigos. A Shug está parada atrás com um grande sorriso. Este é o Grady, diz ela, o meu marido. Assim que ela fala, eu sei que não gosto do Grady. Não gosto da forma dele. Não gosto dos dentes dele. Não gosto da roupa dele. Até me parece ele cheira mal. Nós viajou a noite toda no carro, diz ela. Não havia lugar para parar. Mas aqui nos tem. Ela se aproxima do Grady e lhe abraça. Lhe olha como se é bonito. E ele se baixa e dá um beijo nela. Eu olho em volta para o Sou. Pela cara dele, parece o mundo acabou. E pela minha também. E esta foi a minha prenda de casamento para nós, diz a Shug. O carro é grande e azul escuro e diz Packard na frente. Novinho em folha, diz ela. Olha para o Sou, lhe dá o braço e aperta ele com carinho. Enquanto nós, está cá, Albert, diz ela. Quero que tu aprenda a conduzir. Ela ri. O Grady conduz como um louco, diz ela. Pensei que as polícia ia nos apanhar. Finalmente a Shug parece reparar em mim. Aproxima e me abraça muito tempo. Agora nós é duas senhora casada, diz ela. Duas senhora casada. E com fome, acrescenta. Que há para comer?